Esse é o Funk Tube, só lançamento. DJ Pedro, tá ligado? Então vai. É falar mal da vida dos outros. Muito feio, feio, é ganância. Aí pros olhos gordo, puxo frio. Futuro reforçado, tu chupa. Pros recalcado, embaralhado, organizado, eu sei. Bem que é amenizar barato que tá com tempo. Até aprender que tudo é um momento. Então tá pensando, eu tô sem sentimento. É pouco pra entender. Desabei, ergui, tô aí, reagi. Vingança eu não quero mais. Agora é puro lazer. Vai! Já me fez chorar. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não me vou comer a van. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Pra chave, aí eu vou com andador de levo. Bacada na que o logo da foice é 12. Jordan Vapor. Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro. Deve se encontrar por algum balão enterrado num balde de gelo. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não ir, vou comer, abandonar. Não posso me apaixonar, outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não ir, vou comer, abandonar. Já me fez. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Menina, é falar mal da vida dos outros. Muito feio, feio. É ganância e pros olhos gordo. Puxa o freio. Fucru reforçado, eu tô chuco. Pus recalcado, embaralhado, organizado. Hoje eu sei que amenize barato e tá com tempo. Até aprender que tudo é um momento. Então tá pesado, eu tô sem sentimento. É pouco pra entender. Desabir, regui, tô aí, reagi. Vingança eu não quero não. Agora é só pro lazer. Vai! Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não ir, vou comer, abandonar. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Pra chavear eu vou com a da Gold Label. Marcada Nike com o logo da Poste 12 Jordan Vapor. Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro. Deve estar por algum bailão enterrado no balde de gelo. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não ir, vou comer a van. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir, outra já me fez. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não ir, vou comer, abandonar. Outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Só chove no mar. Sempre não cotidiano, fronteiro mandando sempre original. A Juliette destacou. Pra subir o aroma da mais proibida, ela sobe a carruagem e passou. Se a vida amassou, hoje chegou. Com batalha sofrida, dia após dia, só tacada certa no alvo. A Juliette.